gostoso. A beleza da nave que vai te encantar. Com Rubi é mais gostoso. Agora o Rod de Agatha que veio pra balar. Sempre.